Obrigado, Pai, por este domingo. Por mais uma semana que iniciamos e iniciamos na Tua presença. Nós queremos abençoar, Senhor, esses congressos. Nós queremos abençoar a família, os pais. Nós queremos abençoar a nossa semana. Portanto, nós queremos receber da Tua palavra e nós queremos Te dar uma resposta no Teu altar. Em nome de Jesus. Nós abençoamos aqueles que estão viajando neste dia, aqueles que não puderam vir hoje pela manhã. Nós oramos e abençoamos cada lar, cada família, e que sejamos edificados pelo Senhor nessa manhã de uma forma palpável, real, Senhor, frutífera, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos. Amém, amém. Abra comigo em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu estava vendo aqui o Andrezinho. O André já está um homenzinho. Eu fiquei vendo, ele está com a sua cara misturado com a Esther, claro, mas, gente, é um tesouro, uma bênção muito grande. Nós vemos nossos filhos crescendo na presença do Senhor. Nós vemos os homens, os pais, tendo alguma coisa para investir e construir a vida dos filhos. Por isso a nossa bênção nessa manhã sobre os pais é que a presença de Deus na sua vida seja cada dia mais intensa. Que os filhos vejam nos pais a presença real de Deus, o exemplo, a palavra, a firmeza do Senhor. E aquilo que ainda nos falta, Deus tem nos dado oportunidades como o Congresso de Homens, de nós recebermos mais de Deus. E assim será nessa manhã também. Eu quero pedir que você acompanhe na sua Bíblia. Ainda que tenha a letra ali, eu quero pedir que você acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 15 de João, primeiro versículo até o oitavo, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai, nessa manhã nós estamos pedindo ao Senhor, e nossa oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo ministre no espírito de cada um de nós, e sejamos edificados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, a pergunta do Senhor a nós nessa manhã, nessa palavra é: como é o seu relacionamento com Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Como cristãos, nós podemos dizer sem dificuldade a frase que Deus é Pai, Deus é Pai. O muçulmano não pode dizer isso. Para ele é uma blasfêmia pensar em Deus como Pai. Porque no pouco entendimento que o muçulmano tem, ele acha que quando nós estamos dizendo que Deus é Pai, nós estamos dizendo que Deus é igual a nós. Ele não sabe que, na verdade, nós somos a semelhança e imagem de Deus. Portanto, Deus é Pai, porque ser Pai, cuidar, governar todas as coisas, é uma característica absoluta e perfeita de Deus. Quando ele nos criou, homens, à imagem e semelhança dele, ele também fez o macho pai. Aquele que vai não apenas gerar filhos, mas que vai governar, que vai ser sacerdote. E o diabo ciranda em todo o tempo, quebrando o relacionamento com pais, de tal forma que a gente também tenha deturpado nosso relacionamento com Deus, nosso pai. Para alguns, o relacionamento com Deus é ir a uma igreja. Ir a um auditório. Algumas igrejas com um estilo, uma catedral que inspira mais coisas religiosas, outra como essa aqui, que é um galpão, não inspira tanto assim como, ah, tá bom, mas eu vou à igreja. Outros têm um relacionamento com Deus apenas nos momentos de muita necessidade. E a pergunta do Senhor nessa manhã é: qual é o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com Deus? Essa é uma pergunta importantíssima. Deus é para mim mesmo um pai, como o Kel pegou nos braços a Margarida, e quem não sabe, o Kel estava aqui, ele é pai da Margarida. Como ele pegou a Margarida nos braços? Eu estar nos braços de Deus, meu Pai. É assim meu relacionamento. Eu me relaciono com Deus apenas cumprindo obrigações religiosas ou pedindo um favor, alguma bênção, ou eu tenho um relacionamento mesmo com Deus como meu Pai? Meu Pai. Outra pergunta importantíssima para esta manhã. Você tem se sentido desanimado? Essa dá para você responder com uma mão. Você tem se sentido, muitas vezes, desanimado? Pode levantar a mão bem alta. Talvez você esteja desanimado de levantar a mão, mas pelo menos levante a mão. Levante a mão. Ah, tem hora que vem um desânimo que é uma coisa assim, não sei, estou assim, desanimado. Vai passar, uma hora vai passar. Quando nós vemos uma criança que tem um bom relacionamento com seu pai, nós sempre veremos esta criança animada por um brinquedo, por um presente, por um abraço do seu pai. Todas as vezes que você vir uma criança desanimada, talvez deprimida, talvez entristecida, envergonhada, amargurada, ou talvez muito agressiva, pode ter absoluta certeza, diagnóstico perfeito e imediato. Algo não vai bem no relacionamento dos pais com aquela criança. Nós vemos hoje, irmãos, e é importante a gente salientar com muita precisão, que muita gente está desanimada, muita gente. E grande parte desses desânimos são fruto de ausência do relacionamento amoroso com Deus, nosso Pai. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que participam de alguma religião, mas a vida... Porque se eu e você tivermos um relacionamento perfeito, pleno com Deus nosso Pai, a Bíblia nos afirma que Ele vem e há um derramar de amor. Quando nós nos sentimos amados, envolvidos, guardados, protegidos, carregados, sustentados, é impossível nós não vencermos qualquer desafio, e até mesmo quando vem um desânimo. É bom você marcar isso. Grande parte da opressão que está sobre as pessoas neste tempo vem das mensagens, da mídia, vem da televisão, vem dos filmes. não acho que é assim, não. Bem, aqui hoje você deve ouvir e pesquisar. Faça uma experiência em desligar da sua vida por um tempo esse volume de mensagens, de filmes, de WhatsApp, de Facebook, de internet, de revista, de um mundo de coisas que não estão diretamente ligadas ao Senhor. Faça uma experiência. Se, no passar do tempo, desligar dessas coisas, Deus não começa a falar mais com você como pai. Vem cá, filho. Senta aqui comigo. Ouve aqui. Eu vou te dar. Eu vou te mostrar. Eu vou te dirigir. E não tem coisa mais linda do que você ver uma criança que foi instruída pelo pai. Pode ir lá. Pai, eu consegui. Pai, eu consegui. Isso, filho. Não tem desânimo. Mas nós estamos vivendo um tempo de muito desânimo. Nós não percebemos que estamos sem relacionamento com Deus, nosso Pai, mesmo que indo à igreja. Também não percebemos esses elementos, essas estratégias do diabo que estão ao redor, ao nosso redor, e que estão minando nossa comunhão com Deus, Pai. Mais do que isso, que estão ministrando espíritos contrários ao reino de Deus o tempo todo, o tempo todo. Senhor, eu quero resgatar meu relacionamento com o Senhor como pai. Então eu quero desligar um mundo de coisas que estão operando sem que a gente perceba e estão minando a alegria, minando a esperança, minando as forças, minando o relacionamento com Deus e me deixando cada dia mais pesado, prostrado, desanimado, cansado. Eu quero dedicar um tempo a me relacionar com o Senhor como meu pai mais intensamente. Eu quero. Esse é um desafio que eu faço a você, como membro da igreja, como visitante que está aqui, alguém que está nos assistindo pela internet. É um desafio que eu faço. E sempre que eu posso, eu não deixo de dizer, irmão, é um curto tempo que nós temos esta oportunidade. O tempo da oportunidade pode se encerrar a qualquer momento. E o meu desafio é que você não abra mão de aproveitar da oportunidade dessa palavra nesta manhã. E receber um desafio. Eu quero me relacionar mais com meu Pai, com meu Deus, de uma forma que está escrita na palavra e é possível, está aberta a mim pelo sangue de Jesus. Se a gente continua lendo o capítulo 15 de João, veja o que diz o versículo 9. Leia aí bem alto na sua Bíblia. Pode ler. Mesmo que é fora de tempo. Eu já li esse versículo não sei quantas vezes. Mas de vez em quando o Senhor me faz assim, você está lendo, só ler, ou você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus veio e disse assim, como o Pai me amou, na mesma intensidade perfeita que o Pai me ama, eu vos amo. Com o mesmo amor como o Pai me amou, eu vos amo. Permaneçam no meu amor. Nós não temos uma referência de amor tão assim, uau, com pai. Geralmente, pai terreno, a gente tem mais uma referência de severidade do que de amor. Para alguns, uma referência de abandono. Para outros, de violência. Para outros, só de omissão. Nós vamos buscar o Senhor no Congresso de Pais de Homens porque nós não queremos ser omissos. Nós não queremos, com a nossa família, com a nossa casa, com os ministérios, com tudo que Deus pôs na nossa mão, sermos omissos. E a ignorância leva muita gente a ser omisso. Eu não quero, porque eu não quero filhos. Você, ah, meu pai era assim, meu pai era... Não quero. E eu quero, Senhor, cumprir o chamado, a missão que o Senhor tem para mim como homem. Então eu preciso de um relacionamento com o Senhor. Quem é que pode dar o que não tem? Então eu quero um relacionamento com o Senhor como meu pai. E embora eu esteja falando dos homens ou do congresso, isso serve para as mulheres aqui. Eu quero um relacionamento com Deus como meu pai. E eu quero receber desse amor, eu quero crer nesse amor. Eu quero imaginar, eu quero pensar, eu quero sentir, eu quero vislumbrar o que deve ser a plenitude de amor de Deus para comigo. Eu sou amado, eu creio que sou amada mesmo. Deus me ama assim mesmo. A nossa referência terrena é não. Pagou, recebeu. Não pagou, não tem. Andou certinho, pegou o boi. Não andou certinho, vai levar. Essa é a nossa referência. Mas Deus vem, como foi lido aqui desde o início, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E ele veio e derramou o seu sangue e nos perdoou de forma incondicional, a expressão máxima do amor de Jesus. Ainda que chegássemos aqui hoje pela manhã, debaixo de qualquer grilhão do pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Olha o que Deus está ministrando a nós desde o início. Por amor, Deus veio e entregou seu Filho e morreu no meu lugar. Senhor, que coisa! Eu quero experimentar esse amor. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Olha o que diz o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vo-lo conceda. Deus está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele, como Pai. Uma experiência profunda, um relacionamento com Deus, muito além do que nós já vivemos. E não importa se o que eu tenho vivido é maravilhoso, ou se podemos reconhecer que estou vivendo ainda muito desanimado, muito longe. Eu de vez em quando faço uma oração a Deus, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Mesmo assim, o conceito que eu tenho de Deus é daquele ser lá em cima, e de vez em quando ele dá trovão, ele dá relâmpago. Não, Senhor, eu quero descobrir um relacionamento com o Senhor como meu Pai. Eu quero descobrir que esse amor me preenche, me cobre, me é suficiente e vai fluir através de mim. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que diz respeito à nossa caminhada como igreja. Nós vamos, nesse semestre, caminhar em cima desse tema, o mapa da minha vida. E o propósito é realmente, eu e você, declararmos: Senhor, eu quero um relacionamento com o Senhor, eu quero experiências com o Senhor que vão mudar a minha vida. E eu decido passar um tempo buscando o Senhor de uma forma nova. Eu decido, Senhor. Então, me dá um mapa. Quais são os percursos? Quais são os pontos? Quais são os lugares? O que é que eu devo fazer? Quais são os passos, Senhor? Eu quero isso. E assim nós vamos passar esse semestre buscando o Senhor em uma série de pontos, uma série de tópicos. Nós estamos entrando, vamos completar 12 anos como igreja, e nós estamos entrando de uma forma muito firme, muito certa. É uma palavra profética, no tempo de maturidade. 12 anos significa um tempo de maturidade. Não que uma criança de 12 anos tenha maturidade, mas ela entra num estágio de amadurecimento. É juízo. É um crescimento, um amadurecimento para a vida. Agora, de 12 até 20 anos, é o amadurecimento, são as bases para a vida, para o futuro. E nós, como igreja, estamos entrando nesse tempo. E Deus nos deu esse tema, o mapa, mapa da minha vida. Dentro de maturidade, nós queremos trilhar um caminho que realmente nos leva a um relacionamento com Deus, que investe na nossa vida, que ensina, que conduz, que acompanha, que leva, que sustenta para o nosso crescimento. Eu quero, Senhor. Nós estamos estudando, e vamos ver isso durante esse semestre intensamente, 4 valores: estudar a Bíblia, ler a Bíblia e orar. culto e celebração, compartilhar o evangelho, comunhão e serviço. Quatro valores. Se eu tomar isso como valor real da minha vida, as demais coisas terão que se adaptar a esses valores. Eu não abro mão desse valor. Eu não abro mão de, nesse semestre, crescer na leitura da Bíblia. Então, eu quero estudar a palavra. Eu não abro mão de, nesse semestre, crescer em oração. Então, eu quero me envolver mais com oração. A maioria de nós é desanimado com oração, irmão. Não se importe com isso. Não se importe. E não é só aqui, não. É em qualquer lugar do mundo. Qualquer pessoa que dá um testemunho de oração, de reunião de oração, de tempo de oração, vai dizer assim, é sempre um pouquinho, é sempre pouca gente. Em qualquer lugar do mundo. Não se importe com isso, não. Então, sabendo disso, tome a posição. Eu vou mudar esse diagnóstico, ou essa estatística. Eu vou mudar. Comigo não vai ser assim. Eu vou me tornar uma pessoa que lê Bíblia e que estuda e que ora. Eu vou me tornar assim. Isso vai ser um valor inegociável para mim. Culto e celebração. Eu quero cultuar o Senhor. Essa é uma geração que troca um culto por qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu cresci, muitos de vocês cresceram aqui, numa família e num contexto em que culto é culto. E se você for hoje na Igreja Católica, o cara tem que viajar, mas ele vai mais cedo, ele passa na missa e depois da missa ele vai embora. Alguns valores. Valor. Eu quero cultuar o Senhor. Não apenas para cumprir ir a uma missa ou ir a um culto, mas para buscar meu relacionamento com Deus junto com meus irmãos. Eu quero um valor para a minha vida. Compartilhar o evangelho. Nós temos as estratégias dos pequenos grupos, das células. Nós temos aqui recebido no Tadel terça-feira muito ensino, muita palavra do Senhor sobre como alcançar o perdido. As pessoas que estão à nossa volta. Eu quero ser alguém que aprendeu a compartilhar o evangelho. E eu quero ter comunhão com meus irmãos. Eu quero romper timidez, vergonha, constrangimento, temperamento, mau humor. Eu quero romper aquela coisa isolada, aquele individualismo. E eu quero me relacionar com pessoas, ter comunhão e eu quero servir. Eu quero. Tem dons demais, tem depósito de Deus demais em mim, tem talentos, tem virtudes, tem experiências que eu quero usar para servir as pessoas. Isso vai nos aproximando de Deus. Isso vai nos mostrando quem Deus é como Pai. Isso vai levando embora a opressão, o desânimo, o cansaço, a falta de sonhos, a falta de propósito, a falta de visão. Eu quero, Senhor. Eu quero hoje, no Dia dos Pais, receber essa palavra e eu quero resgatar meu relacionamento intenso com o Senhor como Pai. Então eu quero ter esses valores. Dentro dessa caminhada de um mapa da minha vida, nós vamos ver algumas coisas. Pode colocar lá, por favor. Nós vamos ver, por exemplo, identidade e destino. Por que que eu nasci? Por que que eu estou aqui? Para que que eu estou aqui? Deus, meu Pai, me conta a minha história. Como foi? Como foi antes de eu chegar? Só o Pai pode contar. Pai, como... Conta a história da minha família antes de eu nascer. O pai vai poder contar. A mãe vai poder contar. Por que isso? Por que aquilo? E de repente a gente encontra às vezes alguém já casado, sofrendo tantos problemas, tanta dificuldade, e um dia essa pessoa descobre: ah, eu descobri que quando meu pai se casou com minha mãe, teve um negócio assim na família, aconteceu isso, aconteceu aquilo, agora eu estou entendendo por que isso. Agora eu entendi. De vez em quando acontece isso, mas na maioria das vezes não acontece. A pessoa não sabe por que ela é assim, por que ela é assado, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo outro. E na maioria das vezes há uma explicação, há uma raiz de um mundo de acontecimentos da vida adulta que estão lá. E o pai e a mãe sabem. Eu posso ir para Deus: Pai, o Senhor sabe tudo de mim. Eu não quero apenas que o Senhor tente consertar, vem aqui fazer uma terapia comigo e tente consertar a minha vida. O Senhor é meu Pai, e quando o Senhor derramar amor sobre mim, quando eu tiver esse relacionamento amoroso com o Senhor, eu vou receber tudo o que eu preciso de cura, de vida, de visão, de entendimento, de ousadia, de renovo, de garra, e eu vou andar por um caminho que é o teu caminho. Esses valores, os preceitos do Senhor. Então nós vamos começar estudando sobre identidade e destino. Nós vamos estudar sobre trina, ação. Eu dei esse nome para falar sobre louvor, adoração e oração. Atividades que para muitos é apenas uma atividade da igreja. Mas o que é que Deus, no mapa da minha vida, pode me mostrar acerca de louvor, adoração e oração? Nós vamos nesse semestre também trabalhar e vamos estudar sobre a igreja. Quem é a igreja? Como é a igreja? Sobre testemunho. O que é que Deus me deu como missão, como testemunha de Cristo para realizar nessa terra? Eu quero saber. Eu quero um mapa para eu trilhar uma caminhada nesse semestre que vai fazer toda a diferença. Será um divisor de águas na minha vida. Eu também, Senhor, eu quero estudar a tua palavra sobre capacitação. Quais são os recursos que o Senhor tem para mim como capacitação para a minha vida? E hoje pela manhã eu quero muito rapidamente passar por dois únicos tópicos a respeito de identidade e destino. Leia comigo Efésios capítulo 1. Importante você abrir a sua Bíblia. Se alguém ao seu lado não tem a Bíblia, ofereça a Bíblia para ele ler com você. Efésios capítulo 1, versos 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Pai, o que aconteceu antes de eu nascer? Eu te escolhi como meu filho amado para você ser irrepreensível, santo, em amor, para você prosperar. Versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Diga, adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Adão foi formado, criado por Deus, de uma forma especial, acima de qualquer outra criatura de Deus. Mas em Jesus, eu alcanço algo mais do que Adão. Eu agora sou filho. Filho de Deus. Na minha identidade e destino, eu preciso me lembrar, no mapa da minha vida, eu preciso me lembrar. Eu fui feito filho de Deus. Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador nasceram de novo. Agora o Espírito Santo mora dentro dele. Não estou falando de pertencer à religião A, B ou C. Nós estamos falando de uma experiência real com Deus através de Jesus. Todos aqueles que têm essa experiência real, verdadeira com o Senhor, agora se tornaram filhos de Deus. Esta é a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou uma pessoa tentando e que de vez em quando recebe ou consegue bênção de Deus, ajuda de Deus, uma porçãozinha ali. Não, eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. E eu e você podemos orar e pedir ao Senhor nessa manhã, Senhor, me revela o que é ser teu filho. Fecha os teus olhos. Peça a Ele, pessoalmente, peça a Ele. Deus, me revela quem eu sou para o Senhor. Meu Pai, me revela o que é ser filho teu, filha tua. Me mostra. Gaste um tempo nisso, invista. E não pode ser só agora de manhã, você vai ter que ter um tempo durante a semana prosperando. Se possível, todos os dias, Deus, eu quero receber de ti revelação, entendimento sobre o que é ser tua filha, teu filho. O que é ser amado pelo Senhor, como Deus Pai ama a Cristo, a Jesus, eu quero ser, eu quero. Eu quero te ajudar, você vai ter que romper o costume, não é nosso costume concentração, muito menos meditação. Mas se você romper e começar a articular na sua mente, no seu espírito, no seu coração, o diálogo com o Senhor, Ele vai falar com você. Então, continue com seus olhos fechados. E peça a Ele: Senhor, eu quero um mapa. Pai, eu quero. Eu não quero apenas respostas do Senhor. Eu não quero apenas uma provisão circunstancial. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Me mostra o que eu sou para ti. Me mostra o que é ser amado pelo Senhor, com esse amor perfeito, pleno. Irmãos, na nossa identidade, nós precisamos ser crentes de forma absoluta na verdade de que eu sou filho. Ser crente não é ser da religião dos crentes. Ser crente é aquele que crê. Eu passei a crer de todo o meu coração. E isso muda a minha vida, minhas atitudes, meus sentimentos, meus pensamentos. Isso me põe com vigor, com força, acima de qualquer circunstância. Eu fui feito filho de Deus. Eu fui feita filha de Deus. Se o meu pai mora no número 320, não faz sentido eu ficar morando debaixo da ponte. Eu vou dormir no número 320. Se a casa do meu pai é na cidade tal, não faz sentido eu perambular pela vida. Eu vou para a cidade tal e eu vou habitar na casa do meu pai. Ele é meu pai. E se ele não me receber? Não existe essa possibilidade. Eu sou amado e amada com o amor perfeito de Deus. Eu quero, Senhor, vencer meus dilemas, meus desafios, meus complexos, meu temperamento, meu comportamento. Eu quero vencer, Senhor, minhas características que não deviam estar em mim, recebendo amor perfeito do Senhor. É um mapa para mim. Eu vou seguir esse mapa. Minha identidade: eu sou filho. Olhe para mim, irmão. Se eu e você somos filhos, o nosso destino é reinar, governar, ter direcionamento de Deus, nosso Pai, para qualquer circunstância da nossa vida. É o menino sem pai que não sabe para onde vai. É o menino sem pai que não tem segurança, nem mesmo do seu gênero. A maior parte das pessoas envolvidas com homossexualismo tem graves problemas na infância com pai e mãe. É um menino sem pai, o pai dentro de casa mais ausente, ou violento, ou simplesmente mentiroso, não sei. É um menino sem pai que não sabe que curso fazer, o que vai ser da vida. A vida inteira é inseguro, não prospera nunca, não sabe para que rumo tomar, não sabe para que lado ir, para que rumo tomar. Não tem direcionamento, é um menino sem pai, é uma menina sem pai, que vai atrás de qualquer bandido, de qualquer rapazinho na escola, que só vem para destruir. É uma menina sem pai que se envolve com violência. É um menino sem pai que se envolve nas drogas. Mas se tiver um pai fluindo em amor, eu não vou ficar debaixo de opressão, de desânimo, de cansaço, de amargura, de endividamento, de opressão, de escravidão. Meu pai vai me dizer: filho, esse é o meu mapa, vá por aqui. Eu quero te chamar a levar Deus a sério, a levar a vida cristã a sério, a levar ser membro de uma igreja a sério, a a levar a participar de um culto a sério, a levar a estudar a Bíblia a sério, a levar a orar, orar o Senhor, levar isso a sério. E ver frutos, e ver resultados. Deus, eu vou andar por um mapa que o Senhor está me dando, fundamentado nesses valores que serão inegociáveis na minha vida. E eu decido estabelecer um semestre diferente para a minha vida. Eu quero desligar esses sons de tanta voz mundana, de tanto lixo das trevas. Às vezes é desligar a televisão literalmente, às vezes é desligar o meu celular literalmente. Senhor, mas eu quero mais tempo com esses valores. Eu quero mais tempo, Senhor, avaliando o mapa que o Senhor está me dando. Eu quero valorizar que o Senhor vai nesse semestre me ensinar, através do pastor, através de outros irmãos, através dos congressos, o Senhor vai me ensinar um trilho. E eu vou viver 2017 um tempo de amadurecimento como eu nunca vi na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor a nós nesta manhã. Romanos, Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Eu sou filho ou não sou? Eu preciso saber, eu nasci de novo e o Espírito Santo me guia todos os dias. Eu quero ser filho, Senhor. Também na nossa identidade, eu sou salvo, salvo. Eu fui salvo. O que é ser salvo? Salvo do quê? Salvo de quê? Eu não posso me esquecer do meu destino sem Jesus. O meu destino sem Jesus era o inferno, condenação eterna, trevas. E enquanto isso não acontece na eternidade, aqui o destino de alguém sem Jesus é opressão, depressão, briga, gritaria, é falsidade, é muita dificuldade em casa, relacionamentos quebrados, é endividamento, é não ter futuro, não ser útil, não saber o que fazer, tentar na vida e ser só mais um que tenta como toda a sociedade. Não, Senhor. Eu quero realmente ser salvo de uma condenação de viver essa terra e por toda a eternidade sem Jesus. Agora, se eu viver com Jesus, eu terei o amor do mesmo jeito que Jesus tem do Pai. Eu serei amado. Sabe o que é uma pessoa amada? Você não deixa ela nem sentir dor. Você não deixa faltar nem açúcar. Uma pessoa amada, você quer saber como você está, o que você precisa. Imagina Deus amando a mim, amando a você. O que você precisa, filho? Filho, venha cá. Filho, anda por aqui. Filho, eu tenho para você. Eu quero viver isso literalmente com meu Deus, meu Pai. Um relacionamento verdadeiro com o Senhor, de alguém que sabe da sua identidade. Eu sou filho, eu sou filha, eu fui salvo, eu estou no reino do Senhor, eu pertenço ao corpo de Cristo. E se eu sou salvo, eu sou membro. Essa é a minha identidade. Eu sou membro. Se o meu destino, se a minha identidade é ser filho, meu destino é reinar. Se a minha identidade é ser salvo, o meu destino é vencer. Se a minha identidade é filho, é salvo, então eu sou membro da igreja, eu sou membro do corpo, eu não pertenço a uma religião. Eu não pertenço à igreja A, B ou C, apenas logisticamente. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu faço parte da noiva. Eu faço parte do corpo de Cristo. E se eu sou membro do corpo de Cristo, o meu destino é governar. Sou a autoridade de Deus nessa terra. Mas, Senhor, eu não estou vivendo isso plenamente. Então, Senhor, me dê um mapa. Eu posso decidir. O Senhor me deu o direito de decidir. Nem o governo se esquece disso. A lei defende o meu direito de decidir. Eu posso assinar aquele documento lá no hospital. Eu não quero a cirurgia, mas você vai morrer hoje se não fizer a cirurgia. Eu assino e eu digo que não quero, e eles terão que obedecer o meu direito. Eu decido. E todas as vezes que o diabo vier dizer assim, mas eu não dou conta, eu sou fraco, eu não posso, a força é maior, a gente está nessa vida, a gente não sabe, a gente sabe sim, e eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou salvo, eu sou membro dEle, eu faço parte dEle. Eu não sou um ser tentando a vida, eu não sou um ser tentando respostas, eu sou parte de Cristo. E eu decido, Satanás, te pisar, desligar suas vozes, desligar suas coisas. E aqui, irmão, se é seu filho, não permita brincar com Pokémon. Não permita brincar com o que vem das trevas. Se você não sabe, não permita, até que você tenha absoluta certeza do que é isso. Seja pai. Porque da mesma forma, Deus vai fazer comigo e com você. Filho, aqui não. Aqui não, filho. Por aqui não, filho. Se você é pai e mãe, deixa ele espernear, mas desliga a televisão. Impeça, saiba o que ele está passando, assistindo lá na internet. E intervenha, interfira, irmão. Mas guarde seu filho. Porque é isso que Deus quer fazer comigo e com você. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã. E Ele só quer uma resposta nossa. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Senhor, eu quero. E ainda, na minha identidade, eu sou ministro de Deus. Fui feito ministro de Deus. E a vós outros também, que agora, outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Eu pertenço, sou membro. Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar esperança, da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, ao qual eu, Paulo, me tornei ministro de Deus. Você vai ter algo de Deus para as pessoas à volta. Você vai ter algo de Deus para a sua profissão. Você vai ter algo de Deus para a sua vizinhança. Você vai ter algo de Deus para você mesmo. Ministro do Senhor. Irmão, esse é o tempo do anticristo. Não é profecia. Nós já chegamos no tempo do anticristo. Alguém brincou outro dia e disse assim, falavam que em 2000 o mundo ia acabar. Passou 2000 e o mundo acabou mesmo. De lá para cá é só desgraça. Pode ser só uma ilustração muito interessante, mas é verdadeira. Falaram para Adão e Eva que eles iam morrer. Eles comeram do fruto, desobedeceram o Senhor. E parece que não morreram, não, mas morreram. De lá para cá, foi só morte. Senhor, eu quero abrir os meus olhos. Eu quero receber nesse dia uma palavra do Senhor como Pai. Se eu sou teu ministro, eu vou exercer autoridade. Eu vou exercer autoridade. E ainda, irmão, se nós pertencemos a esse corpo, nós somos irmãos uns dos outros. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu quero aqueles quatro valores, porque eu sou irmão, eu sou vinculado, eu faço parte. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai seus familiares, perdoai aquelas pessoas. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração. Habite ricamente a palavra em vós, instruí-vos, aconselhai-vos, amai-vos mutuamente. Eu quero isso, Senhor. Eu não quero ser uma ilha tentando a vida. Eu não quero viver uma estratégia do diabo. Olha a estratégia do diabo, preste atenção. Preste atenção na estratégia do diabo. O diabo nos faz pensar o tempo todo que todo mundo à nossa volta está contra nós. Ele fez de propósito. Ele fez de propósito. Ele fez para mim. Ela fez para mim. É o diabo. Toda ofensa vem do inferno. Lembre disso, toda ofensa vem do inferno. Então eu e você podemos viver, eu vou viver isso aqui pela fé. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade, eu sei do meu destino, e eu não abro mão disso. Senhor, a partir de hoje eu tenho já um parâmetro, um mapa para a minha vida. Eu não vou abrir mão nesse semestre desses quatro valores, porque eu quero trilhar isso. Conhecer bem minha identidade e meu destino. E eu comecei nessa manhã, Senhor, recebendo essa palavra. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou salvo. Satanás, eu fui salvo pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu sou membro do corpo, eu pertenço. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, esse negócio de eu pertenço que vocês anunciaram aqui na igreja, eu pertenço coisa nenhuma. Eu tava vendo. Não, irmão, eu pertenço sim, você pertence sim. Não deixa o diabo conduzir seus pensamentos, suas emoções. Não deixa o diabo nunca te fazer pensar que é você que é o centro. Não, eu pertenço, o centro é ele. E Satanás, nunca mais você vai se andar comigo com essas opressões, com esses problemas em casa. Eu tenho um mapa, eu tenho um caminho a trilhar e eu vou trilhar esse caminho. E se em algum momento eu cair numa cilada, eu me desviar por qualquer coisa que você aprontou aí ao meu redor, eu voltarei, porque o sangue de Jesus me purifica. Eu sou filho, eu sou salvo, eu sou herdeiro, eu pertenço. Eu tomo posse da minha identidade. Isso não vai ser apenas uma mensagem linda que eu ouvi domingo. Isso vai ser um mapa da minha vida. Ponto final. A palavra do Senhor é tão clara, irmãos. E nessa manhã o Senhor vem como pai para dizer, você é meu filho, você é minha filha. Eu te salvei. Então, ame a Deus, irmão. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Busque-o acima de todas as coisas. Viva coerentemente com a sua identidade e o seu destino. Você vai gastar menos energia, você vai se esforçar muito menos para viver a sua identidade, o seu destino, do que para tentar resolver sua vida na força do seu braço. Eu quero isso, Senhor. Feche os teus olhos. Enquanto eu estiver lendo esses versículos, os versículos são decretos eternos de Deus. Os versículos são decretos do Pai. Enquanto eu estiver lendo, mantenha os seus olhos fechados. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, deletando as incontáveis formas que o diabo está usando para roubar nosso tempo, nossa atenção, nossa energia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Rogo-vos, pois, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, que vocês andem do modo digno da vossa identidade, da vossa vocação a que fostes chamados, com humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos, ajudando uns aos outros em amor, empenhados, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito na casa, no casamento, na família, na empresa, a igreja, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Ele age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 1 a 6. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, É contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, 10. Sabe por quê? Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto, Ele é um Pai perfeito. Ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hebreus 6, 10. Nós desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de um mapa, da esperança, da segurança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, perseverança, herdam as promessas. Continue com seus olhos fechados. E continue orando a Ele, pedindo a Ele: Senhor, eu quero viver isso. Eu não quero apenas seguir uma religião, uma série de preceitos, uma liturgia longe, distante, seja ela qual for. Eu não quero apenas continuar frequentando. Eu sou membro do projeto. Eu quero um relacionamento profundo com Deus, meu Pai, mais do que tudo que eu já vivi na minha vida. Evidentemente, palpavelmente, mais do que tudo que eu já vivi na minha vida. Eu assumo, Deus, diante do Senhor nesta manhã e diante dos meus irmãos, um compromisso de colocar esses quatro valores como inegociáveis, acima de lazer, de descanso, acima de trabalho, acima de qualquer compromisso desta vida terrena. Eu decido, Senhor, estudar a Bíblia e orar, te conhecer e conhecer o teu reino. E se eu porventura estiver achando que não é nada disso, me acerta, me pega na esquina, Senhor, e me põe rendido em um lugar de quebrantamento em que eu possa receber desse amor e simplesmente, como uma criança pura, me render aos teus pés. Senhor, eu posso dizer que eu tenho uma vida cristã já há alguns anos, e eu te louvo por tudo que já tenho vivido com o Senhor, mas eu quero dizer nesta manhã, diante do Senhor, meu Pai, eu quero mais de ti. Eu quero declarar, Pai, que o Senhor me dá um mapa nesta manhã, e eu vou andar por esse mapa nesse semestre, eu vou viver o ano mais especial da minha vida, para a glória do teu nome. Pela fé eu vou tomar passos. Se você pode orar assim a Ele, como eu estou proclamando, fique de pé. Eu incentivo você, eu desafio você a romper o limite da mente humana. Não fique apenas olhando à volta ou pensando alguma coisa com os pensamentos. Fale com Ele: meu Pai, eu quero te conhecer e eu quero conhecer o teu amor para comigo. Tu tens um mapa perfeito, e o mapa é a tua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. E eu me aproprio disso nesta manhã. Se você reconhece esta palavra e reconhece que precisa mudar alguma coisa na sua vida, sai do seu lugar e vem à frente. Vem aqui, rapidamente, venha para o altar. Eu me aproprio dessa palavra, e essa palavra está me trazendo convencimento de que eu preciso alterar algumas coisas na minha vida. E eu o faço agora, no altar do Senhor. Na Fique bem junto de alguém. Qualquer que seja o sentimento, o pensamento, seja o que for que está acontecendo dentro de você nesse momento, dedique um tempo ao Senhor. Fale com Deus. Sem Pai, nós vamos viver uma vida sem identidade. Inquestionável. Pega a sua identidade. Se não tem o nome de pai, você agora tem, para o resto da vida, o maior dilema da sua vida, a maior tristeza da sua vida. Na nossa vida espiritual, se nós não temos um pai, nós temos a pior condição de um ser humano. E eu te quero como meu pai, Deus. Nesta manhã você pode dizer isso a Ele: eu te quero como meu pai. E eu quero te amar, eu quero ser amado de uma forma real, como a tua palavra diz que eu sou amado. Eu quero, Senhor.